Qualquer um pessoas a bordo? Tune com a bordo, o meu Fox Lima, ajuste de altímetro 10 no 5, chama a torre para acionamento táxi de decolagem, tenha um bom voo e bom dia. Meu teste, corredor Charlie, aposto, Faro da Barra, Índia November Alpha. Mano, meu teste, corredor Charlie, aposto, Faro da Barra, Índia November Alpha. Brasilete Romeu, confirme. Retorno ao Salvador? Brasilete Romeu? Papá, Mike, Juliette Romeu? Que é, nível 080. Prossegue no 080 até 060 milhas de Salvador, 60 milhas. Após, cancela, prossegue no 085. Decolodão no 7 com curva direita na subida Gole, após direto. Aciona 5153, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 612, ali, naquele solo. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle Salvador. DP5345, solicita pushback acionamento. Telema Kilo Zulu, chame a torre 1186 para acionamento táxi de decolagem, ajuste 1015, tem um bom voo e bom dia, Telema Kilo Zulu. DP5345, tá livre o pushback, chame táxi. Livre pushback acionamento, DP5345. O 7 me pronto para ingresso, Mike Eco Delta. Dime como recebe o controle, Mike Juliette Romeu? Gente, o Índio November Alpha foi o tráfego anteriormente mencionado, agora sobre o Ondina. 219. 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, Azul 4208. 208. Via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportaremos antes da Juliette para ingresso, Azul 4208. Para o táxi, são 3179 com 233 a bordo, 4 horas, alternando o Galeão. 50, Golo 434. Uma área autorizada até o 050, Golo 434. Golo 095, ajuste no ponto 0118-6, 3179. Chame para ingresso, Alfa Victor, Alfa Victor Juliette. Mike Echo Delta autorizado a alinhar e decolar da 17120 graus 05 nós. Como é que nos unimos de táxi são para ingresso, não sente? No 434, autorizado a presente, TAP. Bom dia, TAP, no 434. Fox Lima, livre táxi, chama para ingresso. Romeu Fox Lima, segue o 402 da Baeté. Proporção 09, azul 4208. Gente, após a passagem da noite, segue então o portão 09, 4208. Negativo, aguarde para decolagem, Romeu Fox Lima. Será que é que o Delta vai iniciar? Confirme. TP 5345 PB 67, autonomia de 1 hora e 50 minutos, alterna Salvador, pronto para táxi. Taxi da parte 3, após parte principal, segunda direita, via Índia Alfa, com espera 186, ajuste no 0, no 5, bom voo, bom dia. Parte após parte principal, via Índia Alfa, a ponte espera 0, 186, 35345. 3179, tinha livre ingresso e decolagem, evento 120 graus, 089. Livre a linha área decolada 10, tá? 3179. Mike, é que o Delta decolado aos 49, chama o controle em 19.8. 19.8, Delta. Controle, bom dia. Papapá, Mike, é com o Delta. Mike, é com o Delta, mil pés, corredor Xerra, ponte fora da barra. Você autorizar a presença via litoral, direto, GT? Direto Manati, mil pés, aposta 20 milhas, Mike, é com o Delta. Direto Manati, aposta 20 milhas, Delta. O Márcio Norte Romeu fica atento ao tráfego Charlie 150 no rumo do farol da barra, mantendo 1.000 pés. Índia Nova Iberal, foi o tráfego anteriormente mencionado, agora 3 horas à sua frente, ou 3 milhas à sua frente. O Romeu 44, mantendo 500 pés, é o Márcio Norte Romeu. Fica atento, Romeu, vai acender para 1.500 Delta. Ciente, reporte. O farol da barra, Índia Nova Iberal, o destino é Veracruz? O destino do Índia Nova Iberal é Veracruz? Farol da barra, Veracruz. Gente, aposto farol da barra, Índia Nova Iberal. Farol da barra, Índia Nova Iberal. Tem Alfa Victor Juliette. O senhor identificação autorizado chegada na área e desse mantém o nível 050 da presente voo ITAP. Já foi autorizado a manter a chegada? Obrigado. Voo 922 e desceu para 050. 050, voo 922. 3159, decolado ao 51198, bom dia. 98, bom dia. Fox Lima, 500 pés, via litoral, reporte fora da barra. Reportará através do farol da barra, ao meu Fox Lima. Ao meu Fox Lima, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 10 horas, 2 milhas, no deslocamento sudoeste. É um Sierra 76, mantendo 1.000 pés. O senhor está visual com o mesmo, o meu Fox Lima. American 980, American 980, qualquer dentro, clear, both arrival, descendo para o level 040. Clear, both arrival, 040 now, for dentro, American 90. 3179. Então, 3179, contato radar, para 340, saída da EL. 340, da EL, possível, direto da EL. Obrigado. Obrigado. Trip 5345, livre decolar, vento 110 graus, alô de nós. Iniciando, 5345. Voo 434. Olá, vento de 120 graus, alô de nós. Confirma a nave que chamou o controle? Mike Juliet Romeo, sobrevoa Yondina, Kent Space. Índia November Alpha, passa fora da barra, mantém meu pés até Vera Cruz. O Victor Juliet ali mantém. Agora com o meu controle, prossiga. Gente, o November Alfa Romeo, 1.500 pés, reporte visual para pouso. O Delta informa um tráfego no sentido oposto, mantendo 1.500 pés o November Alfa Romeo, 12 milhas à sua frente. 85345. Lima aqui no Zulu, decolando 53, chame 198. Lima aqui no Zulu, contato radar, soltar no 080, saída Gole. 080, Lima aqui no Zulu, confirma pro ideal pro destino. Gente, inicialmente mantém a pro até 2000 após o Rui Golem, o Lima que usou. Uno 434 desça para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS. 2000 no 095, livre LS, Uno 434. Gente, Mike é do Delta. Lá quando o Max Juliette Romeo está avistando, é o Romeo Fox Lima. Gente, trip 5345 na escuta do controle de Salvador. Na escuta. Contato radar, sua para o 280, saída da EL. Ciente, solicita nível 200, o trip 5345. Ciente, aguarde. O November Oscar Romeo informa um tráfego agora na sua posição de 1 para 2 horas, 3.5 milhas de deslocamento sudoeste, mantendo 1.000 pés, é o Mike Eco Delta. Oscar Romeo, quem atravessou o tráfego aí foi o Mike Eco Delta, eu enganei com o Mike Eco Delta, ok? Grato aí, comandante. Controle Portal Mondia, tá 3304, Lima 290, Bruno 60, o Lima aqui no Zulu, da presente está autorizado de destino, porém subindo ao 040. Controle papapá, mais direção eu. Prossiga. Livrou a região da Nordeste de Maralinha, a senhora vai manter a linha do litoral 57 ou regresso? Gente, a parte que tu assumiu, Mike Juliette Romeo. Como que era? Não entendi. Trip 5345, autorizado 200 como final. 200, trip 5345. Mike Acudelta, reporte 20 milhas de Salvador. Meu Fox Lima, confirma o chamado de pouso, Siri. Agora, frequência livre para a coordenação, Romeu Fox Lima. Tá 3304, sem identificação, autorizado de chegada bom, fidel se mantém o nível 060. 060. Gol no 922, confirma indicada. 230, gol 922. Gente, mantenha 230, gol no 922. Certo. American 980, confirma speed. American 980, 59. This is 220 knots, American 92. 220 knots, American 92. Mike Zilete Romeu, chame torre, 118.6. Boa noite, decimal 60, Mike Zilete Romeu. Siga November Oscar Romeu. Gente, reporte para visão para pouso, November Oscar Romeu. Dispense pelo litoral, chame na vertical do farol de Itapuã. Eu decolei agora um Charlie 150, o Alfa Vita Juliette, vai estar subindo para 1000 pés aí no Axé, e falo com o visual com o Alfa Vita Juliette, o Mike Juliette Romeu. Ok, vamos até 500 pés aqui com destino com problema do farol de Itapuã, e reportará com o Alfa Vita Juliette, Mike Juliette Romeu. 434, torre 118, meia dúzia, bom pouso. 18.6, obrigado, até mais. Controle Hotel 3304, 1950 por 060. Salvador, bom dia, Golo 434. Golo 434, ciente. Vento de 120 graus, 7 nós. Continua a aproximação. Agora sim a pista liberada. Tem pouso autorizado, 1-0. Livre pouso na 1-0, Golo 434. Alfa Vitor Juliette, 1000 pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Abordado no farol da Barra. O Alfa Vitor Juliette, apenas atento ao Mike Juliette Romeu, na nossa posição de 12 horas, 3 milhas à sua frente, mantendo 500 pés. Ouro 922, passe para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5. 2000, 1015, gol 1922, pode se considerar altitude de TAP? Após etapa 2000 pés, gol 1922, mantendo 230 de indicada. Para sequenciamento, gol 1922, reposto localizador. Responda mais descer para 2000 após etapa, gol 922, mantendo velocidade. TIP 5345, chame Recife 1251, alternado no 3325, bom voo. 251-3325, grato o 5345. November Oscar Romeu, visual para pouso. Gente, frequência livre até regresso, November Oscar Romeu. Ok, vai prosseguir na retaguarda do gol para o Andrés da Mata, o Romeu. Negativo, Alfa Vitor Juliette. Mantendo 1000 pés, 1000 pés, reporte fora da barra. Fora da barra, 3 mil reais. Salvador, bom dia, o Chanel 6225. O Chanel 6225, a sua identificação autorizada, chegada a bom, se desse mantenha o nível 060. 060, 6225. Papatango Lima, Quilo Zulu, livre atenção 080. Lima, Quilo Zulu. American 980, under vector, turn right, heading 230, limit localizer. 230, heading American 9380. Lima, Kilo Zulu, controle. Lima, Kilo Zulu, livre ascensão 080. Afirmativo, foi entendido que subiu 080, Lima, Kilo Zulu. Afirmativo, quando possível chamado de pouso. Será o 1032, Lima, Kilo Zulu. 079, Mike Juliette, ouviu, chama o solo. Autorizado pouso na Bata, vai reportar no solo controlado, Mike Jetwell. Foram 434, solo 1003, libera a direita, solo 21, decimal 9. Direita 219, boa. 6225, destacado 050. 63, tendo informação até o. Tem livre aliança, gol 922. Livre, reporta estabilizado. Portaria, gol 922. Xené 6225, destacado 050. 050, Xené 6225. Hotel Salvador, bom dia, o SAM 3663, tendo informação, hotel. Assina identificação, autorizado chegada Golfo, destacado 060, TAM 3663. Descendo até o 060, Golfo, autorizado, TAM 3663. Oi, 370, copia, Recife. 370, Recife, autorizada, do 4208, Aerovia Peruísque 58. Decolou da 10, curva esquerda, na subida Puca, trânsito São Caju. Aciona 5174, controle 119, decimal 8. Ok, solo 04, frequência livre, bom dia. Botão 9, time pronto, pushback do 4208. Zero, Peter Step Localizer, turn left, head 150. Post establish localizer, America 980. 150, intercept localizer, report establishing a localizer. Ciente, 110 graus, 08 nós, pouso autorizado, 90, check tem. Ainda tá em cima, gol 922, livre pouso, na 10, o reporte com o que já baixado. TAM 3304, reduza para 2209, é o número 3 na aproximação. Xané 6225, desça para 4000 pés, ajuste o 0 no 5. O 0 no 5, descendo para 4000 pés, o Xané 6225. TAM 3304, vetor para sequenciamento. Curva à direita para o 230, limite localizador. Informo que será o número 3 na aproximação, era o que o precede, é um Boeing 757 da American Airlines. Partiu 230, limitado pelo posto localizador, tá 3304 nesta proa, está reautorizado descida para 2000 pés, ajuste 1015, aguardando o vetor final para o localizador. 2000 pés, 1015, aguardando vetores finais, 3304. É 225, atenção de desvios. É uma curva pequena aí para a direita, já vai retornar em 10 minutos. TAM 3663, desça para 050. 050, TAM 3663. Complete final, call tower 118.6. 118.6 today. Commodore American 980 with you for ILS on weekend. American 980, your number 2. Continue approach. Wait for runway vacated. Roger that, we'll wait for runway vacated in our time. Alpha Victor Juliette. Liga frequência, tem Yep. Gente, reporte para o Tuaçu, 90 Oscar Romeu. Vai na chureta de comunicações. 3304, reduza para 1709. Reduzindo, está 3304. 3304, retoma a navegação, voo Iduna, ainda está para 2000 pés, reporte estabilizado. Responde voo externo, Serena. Negativo. Zerota Romeu, torre agora 118,6 dúzia, bom pouso. Grato, boas operações, bom normal 8, bom dia. Então, 3304, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Serena. 3304. Salvador, control number 709, Fox Golf, 180-160. Fox Golf, call cadent, clear, both arrival, descent flight level 060. Clear the bomb arrival, 0-picture-1-2-7-0-1-2. Ciente, plano modificado ao Zulu 008, atenção 085, ciente do estimado, Lima, Kilo Zulu. Zulu. American 980, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, American 980. Plano 922, livrando. 922, táxi via Alfa, pós Juliette, portão 62. Alfa, Juliette para 62, 922. Chalé 6225, reduza para 2209, 05, com o número 3 na aproximação. Reduzindo 2209, 6225. November Oscar Romeo, autorizado pouso sobre a cabeceira 35, vento de 110 graus, 08 nós. Esse é para a pousada. Está 2000 pés, hoje 2015. Está 2000 pés, 2015, então 3663, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4000 no 095, 3663. November 709, Fox Golf, reclear flat level 050. Está liberado a aproximação normal para o 90 Rádio Cordão? Afirmativo, afirmativo. Aproximação normal, uso aí para livrar na papá. Tem umas duas e meia do externo. Ok, não vai passar na papá não. Pronto. Então, passar para baixo. American 980, on the ground at 11, vacate the runway, call ground 1209. Vacate the runway 1219, American 980. American 980 is clearing runway 10. Morning, American 980, approve taxi line Alpha, calling before taxi Juliet. Yeah, Alpha, call you before Juliet, American 980, good morning. Yeah, we just, yeah. Três 304, tem livre pouso na pista 10, 1100 graus, 089, check 3. Baixa, cara, tem livre pouso, tá 3304. Pessoal, aos 12, corrigindo, o táxi até o pátio 5, bom dia. Bom dia.